Bestiário Feminino. Salve, salve, galera! Começa agora o primeiro Vestiário Feminino, um espaço para nós mulheres que amamos futebol. Se você quer saber sobre futebol sob o ponto de vista feminino, seja muito bem-vinda. Agora, se você é daqueles que pensam que futebol é coisa de macho, aumente o som e prepare-se para se surpreender. Aqui, você não vai encontrar nenhuma cacazete enlouquecida. Meu nome é Natália e, para representar os homens de plantão, trouxe um convidado do sexo masculino. Assim, a discussão fica muito mais equilibrada, né, meninos? Com vocês, Danilo. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Tá aí. Já sabemos que Silvio Luiz não é galã de novela mexicana e que a expressão no gogó da Ema não faz nenhuma analogia ao animal. Então, no programa de hoje, vamos conhecer algumas das mais famosas músicas das torcidas e revelar o conteúdo machista implícito nessas músicas. É, também vamos prestar uma homenagem ao grande jogador Romário. Tem tantas glórias no gramado quanto polêmicas fora dele. Um ranking com as 10 frases mais inacreditáveis do baixinho. Bom, sem mais lero-lero, agora pra dar aquela animada, vai uma música pra você entrar no pique durante os 90 minutos em que a bola irá rolar. Pra incentivar seu time, ouça Shut Up and Drive. Shut up and drive. E aí, galera, curtiram a música? Essa é só uma das muitas sugestões que estarão disponíveis aqui no blog. Fiquem ligados, hein? É, Natália, essa música já me deixou no clima para começar nosso primeiro assunto. Mas antes, eu vou levantar uma questão a respeito do estilo de vida que leva a maioria dos jogadores de futebol brasileiro. O caso mais recente foi o do Ronaldo. Então, Natália, o que você tem a dizer sobre isso? Se não bastasse um, Ronaldo foi denunciado com 2 travestis. Isso tudo porque estava noivo. Francamente, hein, Ronaldo? Que papilão, hein? Está aí. Se fosse flagrado com mulheres, seria garanhão. Fenomenal também fora dos campos. Agora, como foi pego com... Enfim, pegou muito mal. Nem quando ele teve um caso com uma modelo enquanto estava casado com Milene Domingues, teve que fazer discurso no Fantástico e deixar tantos telespectadores à espera do final do programa só pra ouvir uma explicação do cara. Tá vendo só? Essas são as vantagens de ser um fenômeno, né? Eu acho que assim, o Ronaldo, recuperando de uma cirurgia, ainda dá conta de 2 travestis, eu acho que tem que ser realmente um fenômeno. Deixando o Ronaldo um pouco de lado, vamos lá, seguindo com o programa. Todo mundo que frequenta estádio conhece muito bem as músicas cantadas pelas torcidas. Elas podem ser de provocação ao adversário ou de incentivo ao time. Aqui, no Vestiário Feminino, nós vamos apoiar o fair play e a liberdade de torcer pelo time que quiser, ou seja, optamos pela segunda opção. Pois é, já faz um tempo que essas músicas evoluíram daquele morno ô lele, ô lá lá, e passaram a contar com versos mais elaborados. Vamos conferir o nosso primeiro exemplo, Louco por Ti, Corinthians. Esse grito marcou o momento mais triste da história corintiana, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Agora, francamente, só um bando de louco para cantar essa música, né? Mas enfim, o que você destacaria no nosso primeiro exemplo? Bom, essa é uma música extremamente forte, que demonstra o porquê a torcida do Corinthians é conhecida como fiel, entendeu? Uma demonstração de amor, com bastante personalidade corintiana, e com certeza não é para qualquer menininha cantar. Não, não, não. Nervosismo e tensão durante o jogo valem para os dois sexos. Nós, mesmo cercadas por homens, torcemos com a mesma vontade. Agora, o machismo nesse tipo de ambiente ainda é muito claro, né? Bom, então vamos acompanhar mais músicas famosas. Agora pela torcida do Palmeiras. Oh, ou Corinthians, todos estão unidos pelo mesmo objetivo. O que eu mais gosto é que sai daquela formalidade dos dirigentes do clube e vai para o povo, entende? É uma coisa real, de quem sempre vai ver o time jogar, seja nos momentos bons ou ruins. É, pessoal, falando em música, vamos passar dos estádios para as rádios. Rapazes, vocês que me desculpem, mas como o programa é meu e manifesta o lado feminino no futebol, depois de uma vitória, num momento como esse, a felicidade pode ser expressada por uma só música. Vamos conferir. Essa música, hein, Natália? Mas ainda prefiro comemorar a vitória do meu time com o bom Sepultura. Bom, vamos falar sobre o Romário. Ele, o cara que aos 42 anos finalmente pendurou as chuteiras. Sua vida nunca foi nenhum mistério. Dela sempre fez o que quis. Brigou com treinadores e jogadores, frequentou bares e baladas antes de jogos e fugiu das concentrações, inclusive da seleção brasileira. Dá pra acreditar? Atrasado para os treinos, sempre com declarações polêmicas e, claro, muitos gols. Títulos e jogadas espetaculares. O profissional versus o particular. Teria realmente como separar os dois lados de Romário? Pois é, nós aqui selecionamos as 5 frases mais marcantes do baixinho. Preparem-se para descobrir alguns motivos que fizeram Romário dar o que falar fora das 4 linhas. Vamos ao ranking. Quinto lugar. Eles sempre pedem dinheiro. É para gravar CD, para organizar churrasco. Eu não dou. Quem quiser dinheiro, que vá trabalhar. Eu entendi direito? Só o Romário para criticar a própria torcida. Quem ele acha que é? Depois de ele ter batido num torcedor, não sei como isso ainda me surpreende. Quarto lugar. Técnico bom é aquele que não atrapalha. Você falando nisso me fez lembrar que algum tempo depois deste comentário, ele elogiou o Leão por seu desempenho na seleção brasileira. Aposto que essa frase foi para algum treinador que não escalou o baixinho. Terceiro lugar. Quando eu durmo muito, não faço gols. Por isso gosto de ficar na noite. 3 anos depois dessa declaração, Romário continua frequentando a noite carioca. Estaria lá o segredo para tanto sucesso? Segundo lugar. Treinar pra quê, se eu já sei o que fazer? Meu, dispensa comentários. Primeiro lugar. Quando eu nasci, papai do céu apontou o dedo na minha direção e disse: esse é o cara. Uma demonstração de fé do baixinho. O próximo passo é ele se tornar evangélico, provando que foi abençoado com um dom divino. Quando em 2005 Pelé revelou que Romário deveria parar de jogar bola, a revanche vem logo em seguida, numa frase que até hoje é lembrada. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé, eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. Pelé, a gente já sabe que ele só fala... E, mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Ah, lembrando que esse ranking pode sofrer alterações a qualquer momento. Afinal, Romário abandonou somente os gramados. Continua fiadíssimo em suas entrevistas. Para finalizar, faço mais uma sugestão de música. Essa, para ser ouvida naquele momento mais delicado da relação torcedor e clube, a derrota. Eu sei, ninguém gosta de ver o time perdendo, mas essa sugestão vai tornar, ainda que por poucos minutos, esse momento muito mais leve e menos doloroso. Para você, um trecho de The Scientist, do Coldplay, para acalmar as tensões e despertar o sentimento de esperança para um melhor resultado na próxima partida. Bom, pessoal, eu quero agradecer o convite. Foi muito legal estar aqui e espero vocês no próximo vestiário feminino, se eu for convidado. Querida e querido internauta, nosso primeiro vestiário feminino chega ao fim. Mas eu não vou me despedir sem antes agradecer a você, claro, e a todos os envolvidos direta ou indiretamente no processo de elaboração desse podcast. Afinal, este é o primeiro vestiário feminino de muitos que virão. Obrigada, beijos e até o nosso próximo encontro no Vestiário Feminino Parte 2. Críticas, sugestões, quer participar do próximo vestiário? Escreva para blog.nat@gmail.com e deixe sua mensagem. Aguardo você na próxima. Vestiário Feminino.